É isso aí, galera. Chama, Jambu. É pra debochar legal. De lá vem de cá, Jambu é minha docica. Vem neném, na ginga mandinga que eu sou capoeira, moleque zoeira, trampando de segunda a segunda-feira. Brasileiro que sou, de cima do mapa do país, onde o povo é sofrido, oprimido, aguerrido. E no fim tudo feliz. Pra tremer, papá. Pra tremer, papá. Pra tremer, papá. Vem cá, Jambu. É pra tremer, papá. Pra tremer, papá. Pra tremer, papá. Vem cá, Jambu. Treme que treme que treme. A morena tropeça. Treme que treme que treme, a lourinha americana. Treme que treme que treme.